Alfa Romeo Mike Eco Kilo. Bom dia, informação em curso agora, Índia. Confirmando destino Manati. Autorizado, Manati, o nome UPES, decolagem da 197, curva direita, via corredor Axé. O controle em 199.35, a torre em 198.6 dúzia e aciona 0117 no transponder. Confirmando o nome UPES após decolagem da 17, procedendo no corredor Axé, ok? Pátio 4, confirma o POB. Uno 0, acionamento táxi, decolagem agora com a torre em 198.6 dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo, Mike, é aquilo. Been push report well for text and medical 982. Puxa 6200, me pode passando externo, baixar o trabalho. Pode baixar o trabalho, 6200. Afirma. Certo. Centésimo no meio, complexão LS, torre 1 no noite, decimal meio. 76. Rio 5973, é presente, voa Romeu Fox 018, chama Recife 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Iniciando o transversário pela esquerda, Zulu, tá, Romeu? Romeu Fox 18, confirme as frequências? Uno 25, decimal 45, alterna 126, decimal 85, o Rio 5973. 2545, 265. Bom dia, boa paz. Passou externo, baixado e travado. Bom dia, 53 no meio, aguarde pista livre para o pouso, vento 080 graus com 9 nós, o altímetro no 014. Stand by para pista, 53 no meio. America 90, could you confirm people on board? 100 plus crew of 9. 119. Okay, 119, taxi via Manapur after taxiway India and Alpha to hold point runway 10 and hold point tower 118 decimal 6, Q1H 1014. 014 and Alpha hold point. And people is 10. 109, okay. Oxa, né? 6200, não escuta? Oxa, né? 6200, não escuta? 6200, muito bom dia. Muito bom dia. Após a passagem do Boeing da American Airlines, ingressa Juliette, posição 04. Após a passagem da América, Juliette 04, 6200. Bom dia, táxi via Alfa Juliette, remota 1-2, pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-2, pátio principal. Romeu Índia November Alfa, bom dia, confirmando o toque remetido em Veracruz. Afirmativo, autorizado Salvador Salvador, toque arremetida em Valença, o nome o pés de altitude, decolada 197 com curva direita, via corredor Axé. Controle em 119.35, a torre em 118.6 dúzia e aciona 0171 no transponder Índia November Alpha. Correto, pátio 4, 2 a bordo, acionamento táxi decolagem agora com a torre em 118.6 dúzia. O ajuste no 0, no 4, bom voo. Salvador, bom dia, tá 3179 com a Índia, 340 para Guarulhos. São 3179, bom dia, informação Índia confere, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Eudes. Quando intercepta, perdeu o 4-4 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5045 no transponder. 3179 está frente, autoridade São Paulo, Guarulhos, 340. Decola da 10, primeira direita na da El, Leda após Eudes, intercepta, perdeu o 4-4 e rota conforme. No controle 1935 e transponder 5045 da 379. Correto, na remota chama pronto para os pressionamentos, são 3179. Confirmando, foi passagem 2223, chamando? Afirmativo, táxi via Alfa Juliette, remota 14, pátio principal. 7 Índia, November Alpha. Zero gol no 922, número 3, para aproximação. 10220, gol no 922. Controle, outra 3663, complexo na ULS, torre em 1-9, decimal 6, tá 3663. 1-9, decimal 6, agora. A 208 Recife, copia? Copia. Autorizado Recife, 370, perisco 58. Decola da 190, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponder 5050. Autorizado Recife, 350, decola da 190, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. 208 correto, chama para puxar estacionamento. Quem é que mais fizesse o meu? Airline 980, contact Recife Center, frequency 125.45, back 126.85. Okay, Recife 25.45 and back up 26.85, good day. Estabilizando, Oceania 6225. Oceania 6225, complexo na ULS, torre em 1-9, decimal 6. Completa, torre 186, 6225. 1922, disparo 2000 pés, autorizado sinal ILS, é posto estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, 6210, vou tomar 6225, caralho. Torre, bom dia, Oceania 6225, transfere. O Ocha 6225, bom dia, tá livre pouso na 10, o vento é de 080 graus, com 8 nós. Livre pouso na 10, 6225. passar o meu maquete que eu ligo frequência para coordenação. O Índia November Alpha, alinha e mantém a 17. Frequência mais que aquilo. 08, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9. Tenha um bom dia. 7, livra à direita, solo em 121.9, 8.9.6. Confirme o solo. Então, 3304, autenticação, autorizado de chegada bom, descida para nível de voo 050. Não, no 0, voo no 922. Solo, bom dia, Sané 6225. 6225, chamou o solo? Afirmo, tá levando a pista na sua escuta. Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, 6225. Trip 5217, contato radar sua posição, esconde, reposte pronto para descer, eu vou ir na Pro de Bom. Na Pro de Bom, aqui chama a gente para descer, 5219. November Alpha, tenta a esteira do Gol Varig, está livre decolagem da 17, o vento é 080 graus com 9 nós. Gol no 922, seu solo aos 10, olha para a direita, chama o solo a 121.9. 219, chama o gol no 922. Solo gol no 922, você ali está na escuta. Bono 922, Alfa Juliette 07. Alfa Juliette 07, Bono 922. Grato, bom trabalho.